Você ligou para o lugar certo na hora certa. Portanto, prepare-se para deixar o seu recado após o sinal. Porque nesse momento é a única maneira de eu saber quem você é, quais são suas ambições, o que você mais gosta de fazer, com quem você anda, qual o seu clipe preferido, o que você está fazendo agora e mais, quanto você ganha, que número você calça, que número você veste, qual o número da sua casa, número de sorte, sexo, cor, partido, religião, time que você torce. Você já deu? Deu uma, duas, três, quatro, cinco mil? Você gosta de esportes radicais? Fale tudo agora ou cale-se para sempre.